você e falou que errado foi engano. Na verdade eu quero saber se faço parte dos seus planos. Eu não quero me machucar. Você também não quer mais me dizer te amo. Cadê vocês? Quero ouvir. E aí? Que já me esqueceu. Que eu pra você. Que não me quer mais do seu lado. Oh, oh, e... Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Quero ouvir, de... Finge que é verdade, que eu finjo o que acredito. É um desejo, é paixão de coisa louca. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu. Que não me esqueceu. Você até tentou. Presentinho pras mulheres solteiras de Itaúna hoje. Joga a mão pra cima que agora é de vocês, quero ouvir! Como é que é? Me esqueceu. Eu pra você. Que não me quer mais do seu lado. Você até tentou, mas seu coração bate mais forte, acho que é. E essa aqui, e essa aqui.